Quando até existia, não via saída, mas uma promessa eu recebi. Eu seguirei a tua voz, meu bom pastor. Nada poderá abalar minha fé em ti. Descanso em teu amor. E mesmo em meio ao vale, ao deserto, o teu chamado, Senhor, eu não nego. Sei que nada me faltará. Contigo irei, eu não vou parar. A ti entrego os meus anseios. Experimento o amor que expulsa o medo. Tua promessa não falhará. Contigo irei, eu não vou parar. Eu seguirei a tua voz, meu bom pastor. Nada poderá.